Miley, o que é que foi? Tiveste nega à álgebra? Não. Uma nega às ciências? Não. Viste a tua fotografia no anuário? Não, estou a ouvir. O que é que se passa com a minha fotografia? Nada. Tens um sorriso lindo que diz: eu sou boazinha e gosto de espinafres. É o que dá comer comida saudável. Então, o que é que estás a ouvir? O mais romântico e-book de sempre. Amor para lá do amor, uma história de amor? E já chegaste àquela parte em que a Chloe e o Jack pegam no mesmo livro romântico de poesia? As mãos deles tocaram-se, os olhos encontraram-se e o ar encheu-se com milhares de violinos. Pois, também vi a tua fotografia no anuário, que pena. Aquele lindo bocado de espinafre e tu tão horrorosa. Sim, pois eu também vi a tua fotografia, Joni. Parece-se contigo, lamento. Queres meter-te comigo, Truscott? Quando quiseres, Palombo. Exceto à quarta, tens piano. Exceto à quarta, mas quando quiseres. Tenho medo, Truscott. Ou devo dizer, medricas. Eu odeio-a tanto que dou o nome dela aos meus macacos. Sabes, devíamos ter pena dela. Uma miúda como aquela nunca vai encontrar o amor que a Chloe vê no Jack. Desculpa. Não, tudo espera. Bem. Eu estou livre de poesia. Toma. Desculpa. Tanta desculpa enjoa. Bem então. Adeus. Pois. Adeus. Deus. Olá. Olá. Para já com isso! O que é? Ela é horrível. E ela já é assim desde a segunda classe. Adorava aquele papagaio. Adoro o meu papagaio. Adoro o meu papagaio. Adoro o papagaio! Adoro o meu balão! Adoro o meu balão! Adoro o balão! Nem penses que vais andar com aquela destruidora de balões e de papagaios, estás a perceber? É, ela... Sabes, acho que não posso deixar as coisas mais claras. Enfim, tu nunca gostaste da Joni. Porquê agora? Sei lá, eu nunca tinha visto os olhos dela. São profundos, verdes. Tal como aquelas lixeiras tóxicas! Quais olhos! Tens de prometer que não vais sair com ela. Por favor, depressa! Está bem, pronto, tudo bem. Eu não vou sair com ela, ok? Boa resposta. Acho que isto é teu. Queres sair comigo? Eu adorava. Precisava de ir à casa de banho. Não há problema, é só uma moeda. Mas eu não tenho uma moeda. Devias ter pensado nisso antes de teres comprado aquela bebida gigante. Mas tu é que me convenceste a comprá-la. Ai, foi? Olá, qual é a especialidade? Oh, estás a olhar para ela? E se despachares acrescento uma noite romântica e uma dose de machos nachos? Bem, fala-me das tuas proteínas. Desculpa, mas isto resultou? Não, mas tenho estado a olhar para ti. Acho que é giro. Quando é que tenho essa noite romântica? Deixa-me ver a agenda. Fevereiro, março, julho. Que tal esta noite? O quê? Olá, Jackson. Estou a ver que já conheces a minha prima. A tua prima? Ela é a tua prima. És tão engraçado. Estou ansiosa por esta noite. Por quê? Eu sei. Gira, hã? Excepto aquela gargalhada. Irritante. A quem o dizes? Bem, isto é de loucos. É quase meio-dia e ainda não ouvimos novidades nenhumas do Oliver. Vá lá, Lily. Temos de ter pensamento positivo. Quer dizer, provavelmente correu tudo mal e ele fugiu a gritar de terror. Ou correu bem e ele está completamente apaixonado? Então, olá, malta. Anda, meu amigo, vamos para um sítio com melhor vista do que esta. Sim, tirada da praia, meu amigo. Não leste o cartaz? Animais não entram. Oh, queres resolver isto, Scott? Quero, está quero, bem, não resolver isto. Não, está bem. Está bem. Está bem. Pronto, fofinha, não ias ser simpática? Fofinha? Deixa, trato disto. Vai até ao Perdão e compra um golfinho de loiça. É uma prenda. Oh, és um fofinho. Deus. Olhem, malta, eu gosto da Joni. Não podiam tentar ser fixe para ela, por mim? Oliver, quando dizes as coisas dessa maneira, não. Grandes amigas que vocês são. Oliver, espera. Não podiam ao menos tentar? Convidar para ir à tua casa ou qualquer coisa do género? Como se isso fosse possível com a Joni. Bem, nós convidámo-la. Miúda que diz sempre repete lá, repete lá. Não acredito que me arrastaste para isto. Lembra-te que isto é pelo Oliver. Está bem. Olha, preparei-lhe o saco cama. Estás contente? Uma cobra de borracha? Vá lá, Lily, és melhor que isso. Sim, eu sei, é sério. Ai, tira-te isso daqui! Olha, eu livro-me da cobra se tu te livrares dela. Lily? Fiz. Anda, Wiggly, tu também não a queres conhecer. E cá estamos nós. Olá, então. Oh, e lembra-te, os meus amigos são teus amigos. Descansa, fofinho. Ok, então, bye bye. Adeus. Adeus. Adeus. Adeus. Vamos lá despachar isto. Também gosto de ver, Joni. Lily, diz olá, Joni. É, para mim chega. Oh, isto vai ser muito divertido. O que é que querem fazer à noite? Vomitar. Sair. Bom, isto só pode melhorar. Eu nem acredito nisto. E eu nem acredito que tu e o Rick são da mesma... família? Eu ia dizer espécie. Pronto, pronto, eu não tenho assim tanta piada. Pronto, chega, para! Está bem. Tens alguma ideia do que é que tu e eu podemos fazer? Há algum problema? Não, é só que... areia nos meus olhos. Terríveis grãozinhos de areia. Em que parte é que ficamos? Estive à espera deste momento toda a noite. Desculpe, mas... eu tenho de ir... à casa de banho. E agora, Milda, vamos ser amigas para sempre. Plasma, monstro nojento. Não podes falar mais baixo, Palombo? Fala tu mais baixo, Troscote. Obriga-me. Estava a pensar que podíamos fazer qualquer coisa um pouco mais animada. Que tal uma velha luta de almofadas? Por acaso, estava a pensar... A mim parece bem. Podíamos jogar às cartas. Pintar as unhas. Ou falar sobre o Oliver. Oliver, como adoramos que ele... Escolhe qualquer coisa! Então, Lilian, há uma maneira simpática de poderes dizer isso. Tens razão. Joanie, podes, por favor, escolher um canal? Tá bem. Como é que esta tem uma carreira? Ela é horrível. Bem, é oficial. Também eu odeio. Então, Miley, há uma maneira simpática de poderes dizer isso. Olhem para aquilo. Os lábios grossos nem vão com a voz de cana rachada. Já chega! Oh. Sim, Oliver? Como é que vai isso? Ótimo! Então por que é que não estão sentadas com ela? Como é que adivinhaste? Vai-te embora! Ok, adoro-vos por tentarem. São as melhores amigas. Adeus! O que é que fazemos? Vamos ser amigas dela? Bem, estamos a fazer isto pelo Oliver. No mínimo, podemos fingir. Fixe. Oh. Para mim já chega desta bodega. Ok, yes. Adoro o ok. Sério? A sério? Quem é que não gosta? É, a Miley adora o ok. É, aquele não é o Mario Lachambeau? Sim, ele voltou outra vez a jogar. Se ele continuar na competição, vai ter de jogar com um andarilho. Podes crer. Olha só para ele, parece que tem mais rugas do que golos. É. Aposto que é tão velho que já nem consegue fazer um ensaio. Não, Johnny. Estamos a 10 mil pés, para de empurrar. Hã? O quê? Para! Onde está o meu paraquedas? Johnny! Foi horrível! Não te preocupes, foi só um pesadelo! Eu estava a falar de ontem à noite. No sonho fiz paz! Mas ao menos escapei da Johnny. Bom, onde é que está a bruxinha má da costa oeste? Está na casa de banho. Deve estar a roubar sabonete. Então, bom trabalho com o jogo de hóquei ontem. Disfarçaste bem? Sim, acerca disso, alguns entre o jogo de hóquei e o concurso de cuspo, parei de disfarçar. Miúda que diz que eu digo sempre repete lá, repete lá. Bom, primeiro ela queria pôr o teu sutiã no congelador, mas eu disse não, vamos antes para a varanda fazer um concurso de cuspo. Vou para o trabalho. Já agora, estás escorregadio ali fora. Não percebi, paraste de disfarçar? Eu não... Então, Ticot! Yo-yo, Pipão! Yo-yo, estive a dormir muito tempo? Ei, que barulho foi aquele? Oh, o Jackson escorregou no Lago do Cuspo. Fixe! Eu sei! Parece que te esqueceste de qualquer coisa. Nós odiámo-la. Oh, pois era, mas agora já não é tanto. Olá, então como é que correu tudo? Olá! Porque eu não faço ideia. Porque eu não estava cá. Por acaso divertimos-nos e hoje a Lily vai jogar na equipa de hóquei comigo. Aí vai? Uhum. Aí vais! Eu não te contei isso! Vemo-nos no ringue, Ticot. Somos amigas até morrermos! Isto é tão lindo! Uhum. Bem, olhem só para isto! Uma sala cheia de melhores amigas. Amigas? Amigas? Sim, senhor. Já não via tantas amigas desde o meu tempo da universidade. Fantástico! Que tempos! Olha, obrigada, Ticot. Diverti-me à grande. E Miley, eu... Bem, adeusinho. Até logo, vá. Olha, tu também podes vir ao jogo, se quiseres. Como é que tiveste coragem? Miley, se tens dado Johnny uma hipótese, ela... Dar-lhe uma hipótese? Ouve, ela tirou-me do avião. Estavas a dormir. Oh, conta na mesma, amiga. Bem, falamos disto mais tarde. Prometi à Johnny que fazia aquecimento antes do jogo. Adeus. vocês estão muito amigas. Está tudo errado. Miúdos a serem amigos. A fazerem coisas juntos. Devia haver uma lei contra isso. Uma lei, estou a dizer-te. Isto é sério. Já estão a fazer coisas sem mim depois de um dia. Onde é que isto vai acabar? Saiam da frente. É sair da frente. É sair da frente. Sai da frente. Malta, esperem por mim. Olá a todos. Querem sair hoje? Estás doida, Millie? Nós hoje temos um jogo de hóquei. Que vocês eram amigos desta falhada? O meu nome é Miley. Oh, vá lá, Miley. A Lily e o Oliver nunca se vão esquecer de ti, a sério. Pois não. Tens razão. Porque eu não os vou deixar. Se eles querem jogar ok, eu posso competir com os melhores. Yeah, yeah! Ei! Jackson! Então estás melhor? Sim, estou fixe. Olha, sobre ontem à noite, não foi o meu estômago. A verdade é que eu e o Rick temos um problema e eu preciso... Um segundo. Que agora? Não, Miley, não tenho nenhum stick de hóquei. Não sei, tenta numa loja de desporto. Ou no Canadá. Ei, obrigado por me tratares da prancha. Deixa, eu acabo. A tua está lá atrás. Boa. Quero lá saber. Estou ocupado. Sim? Bye-bye. Oh, meu, isto está a ficar pior. O que é que está pior? Shhh, não digas nada. Ouve, eu tenho de ultrapassar isto e só há uma forma. Jackson, o que é que... Shhh. Era isto que eu devia ter feito ontem à noite. Eu gosto muito de ti e eu vou provar a minha paixão. Jackson, o que é que estás a fazer? Eu ia perguntar a mesma coisa. Isto não é aquilo que tu estás a pensar. Ele bem disse que tu eras estranho. Se é esta a tua maneira de dar desgraça ao patrão, não está a resultar. Então, tudo bem? Então, Jojo, sabes, tu estás maravilhosa. Oh, bela fatiota. Vais jogar hóquei ou cozinhar? Tens graça, Pipo. Pronto. Quem é para a louça? É a Miley, é a Miley. Miley! Estás cá, que bom, estás ótima. E sinto-me ótima, Ticote. Prepara-te para ver, olhar e jogar, porque esta miúda é do ok. Ai, eu uso até na minha máscara, está mesmo à minha frente. Miley, eu estou contente que aqui estejas, mas de certeza que queres fazer isto? Sim, quer dizer, se tu e o Oliver querem estar com a Joni, eu também. Mas... és mazinha em desporto. Oh, vá lá, não te preocupes, vai correr tudo muitíssimo. Bem. Falhaste, otária! Eu sou uma parede, nada vai passar. Eu sou uma parede. Ah! Ei, apanhei-a! Paizinho! Passarinhos. Será que estão no parque? Olha, Miley! Vem aí o Oliver com mais gelo! Ainda te lembras do Oliver? Uhum. Já te estás a sentir melhor, Miley? Não. Estou exausta. Cheiro a... há uma meia gigante e a Pibo está a roubar-me os melhores amigos. O quê? Do que é que estás a falar? Ela não está a roubar ninguém. Mas tens razão em relação ao cheiro. Cheiras a meia gigante. Miley, achas mesmo que só porque gosto um bocadinho da Joni quer dizer que já não vou ser a tua melhor amiga? Sim. Talvez um pouco, quer dizer, pensei que vos estava a perder. Não sei. Lesionei-me. Trata-me bem. Miley, tu vais ser sempre a minha melhor amiga. Ei! Uma das minhas duas melhores amigas. Mas... eu não gosto da tua namorada. Tudo bem. A Johnny também não gosta de ti. Mas tentaste. Foi bom, hein? Então, não te importas que eu acho que ela seja uma grandíssima macaca? Estou a plagiar, está problema? À vontade. Yes. Olha, eu namoro com uma pessoa de quem não gostas. Normalmente namoramos com pessoas que os outros dois não suportam. É? Lembras-te do Josh? E o Trey? E o Jake? Oh, bem, eu nem queria acreditar. Malta, eu já apanhei. Olha, o importante é nós confiarmos que isto é suficientemente forte para aguentar tudo. Sabem? Estou a começar a gostar de hóquei. Olá. Qual é a especialidade? Estás a olhar para ela. E se te despachares, acrescento uma noite romântica e uma dose de machos nachos. É giro. Um segundo. Não acredito que funcionou outra vez. Olá, Jackson. Vejo que já conheceste a minha irmã. Hã? Olá, Girasso. Queres ir dançar? Vai-te embora. Quê? Desculpa? Há tanto tempo que não te vejo. Vem dar-me um beijo. Eu nunca te daria um beijo. Fixe. Beija isto, parvo. Tu estás a destruir a minha pobre vida. Oh, dizes coisas tão queridas.